deixa ser de novo. Sua notificação preferida me deixa ser o amor da sua vida mais uma vez. Não deixa o seu orgulho ser maior que o nosso amor. Quando eu te ligar, não vá recusar. Não deixe chamar até cair, pois a pulsação do meu coração é o seu amor. Não me deixe morrer, atende aí, bebê. Não me deixe morrer, atende aí, bebê. Ser o amor da sua vida mais uma vez. Não deixe o seu orgulho ser maior que o nosso amor. Que o nosso amor. Quando eu te ligar, não vá recusar. Não deixe chamar. Chamar até cair, pois a pulsação do meu coração é o seu amor. Não me deixe morrer, atende aí, bebê. Não me deixe morrer, atende aí.